Olhou pra mim, eu me prostrei. Sentiu a minha dor e naquele instante ali eu adorei. Não olhou minha aparência, mas olhou meu coração. Não olhou a minha pele, mas sabia a razão. Estendeu sua mão pra mim, me tocou e eu disse: queres, podes me curar, Senhor. Ele olhando para mim, com amor que não tem fim, ele disse: eu quero te curar, sim. Sim, eu sou remédio para a sua dor, e hoje minha atenção te dou, só porque você me adorou. Podes me curar.